Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas doces consolações do Espírito Santo venham sobre você agora e te encha de força, de verdade, de paz, de alegria, e que você saiba, Deus está ao seu lado. Você às vezes tem dúvida porque você fica fraquejando, você está em momentos de aflições e momentos de luta. Mas a Bíblia diz para você aqui, Salmo 34, no verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Qualquer que seja a tua luta, a tua dificuldade, a tua adversidade, a Bíblia te promete, de todas o Senhor te livra. Por quê? Porque no verso 17 diz, clama ao justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. No verso 15 diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Saiba, nós, quando servimos a Deus, quando procuramos fazer a vontade do Senhor, tem uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Acontece que aquilo que às vezes você pensa que é bom para você, não é. Ló, ele pensou que as campinas verdejantes do Jordão era a melhor opção que ele tinha. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. E Ló quebrou a cara. Quando você coloca suas decisões nas mãos de Deus, Deus muitas vezes fecha a porta. Para quê? Para que você não vá em direção a Sodoma e Gomorra e lá na frente você se arrependa da sua escolha. Então, tranquilize seu coração, glorifique ao Senhor, porque Ele está tomando conta de você. Clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Nós vamos agora então orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus, vamos orar, meus amados. Pai, nós colocamos todos que nos ouvem no programa Caminho Santo e rogamos que a tua proteção e a tua bênção se manifeste poderosamente. Destronamos tudo que não vem do Senhor, todo levante do diabo, e pedimos que o Senhor venha fortalecer almas e corações, para que cada um possa andar de fato e de verdade na tua presença, fazendo, Pai, a tua vontade, que é maravilhosa. Assim, Deus, ensina-nos, Deus, a termos um coração grato, porque todos aqueles que têm um coração ingrato, de fato, mostram que são cobiçosos, avarentos, e a tua palavra diz que a avareza é pecado de idolatria. Assim, Deus, nos ensine a vivermos na dimensão do teu Espírito, a fazer a tua vontade, a sermos humildes e mansos de coração, para acharmos descanso, para que vivamos de uma maneira bendita e graciosa, que cada um possa ser repleto da tua presença, compreendendo os teus desígnios, fazendo a tua vontade, caminhando no caminho santo, no caminho da verdade, revelando o teu amor e perdão por onde quer que ande. Assim, Deus, que o Senhor fortaleça almas e corações de uma maneira graciosa, generosa, abundante, surpreendente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilhas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Maravilhas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o caminho. cadeias. Autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada à luz, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Deste nome há poder. Estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sob o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Deus quebrou o arco de bronze. Sim, Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro, e nos deu em seu nome forças para quebrar as cadeias. Autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada lá na cruz, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Este nome há poder. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Neste nome há poder. A palavra de Deus diz, meus queridos, em Hebreus capítulo 13, verso 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Meus amados, constantemente nós temos recebido e-mails de vocês falando acerca de divórcio, de separação, e vale a pena lembrarmos e relembrarmos o que a Bíblia diz, que Deus abomina o divórcio. Deus não aceita. Ele não tem o culpado como inocente. Pecado é pecado, era errar o alvo, e suas consequências são tenebrosas. Assim, meu querido, eu quero que você coloque no seu coração que Deus é aquele que nos surpreende, que o Senhor é aquele que nos fortalece quando vivemos na comunhão e na santidade. Por isso, meu querido, que você possa entender que o pecado da sensualidade, do sexo, é um pecado que nós cometemos no nosso próprio corpo, que somos santuários de Deus, e isso desonra o nome de Deus. Você não pode agir desta forma, você não deve agir desta maneira. Por isso a palavra de Deus diz que o casamento deve ser honrado por todos, tanto pelo marido em relação à sua esposa, da esposa em relação ao marido e da sociedade em relação ao casal. Então é uma honra interna e externa, externa e interna. Mas muitos casais estão sofrendo demais, padecendo porque esta relação está corrompida, não vive na dimensão que deveria. E então, meus queridos, eu quero dizer a você que você não pode viver desta forma, você não pode agir desta maneira, porque você estaria pecando. Meu querido, o homem precisa tomar cuidado com aquilo que vê, porque aquilo que ele vê, o coração sente. Eva viu o fruto e desejou o fruto. A mulher, muitas vezes, ela é atraída pelos ouvidos. Então, palavras doces, gentil, um ombro amigo de um amigo, pode ser um laço perigosíssimo para que essa pessoa venha adulterar. O adultério, à luz da Bíblia e do Novo Testamento, não é a relação carnal em si, mas já o desejo desenfreado, o desejo que leva a pessoa a pecar. Por isso, A Bíblia diz, eis que o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Que você não faça e não viva nesta relação, pelo contrário, que você possa andar no caminho do Senhor, viver esta verdade e andar no Espírito para a glória do nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Esse é um dos versículos clássicos da Bíblia. Existem na Bíblia alguns versículos em que as pessoas conhecem eles de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, que é o Salmo 91. E esse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, também é um clássico, porque diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse versículo aqui, meus amados, mostra que qualquer que seja a situação de dificuldade, a situação de amarramento, a situação dos céus de bronze que você esteja passando no dia de hoje, no decorrer desses últimos dias, Deus é aquele que pode mudar o quadro da tua vida, pode mudar a história do teu ser. Só que, antes de meditar nesse versículo aqui, eu quero ler dois versículos anteriores. Segundo Crônicas, capítulo 7, na verdade, três versículos, verso 11 e o 12 e o 13, que antecedem esse versículo 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí ele entra nesse versículo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Três situações de conflito, de derrota, de luta, Deus fala para o povo, olha, se os céus estiverem cerrada a chuva, ou se os gafanhotos estiverem consumindo o fruto do teu trabalho, ou se estiver vindo contra você guerras, lutas e peste, eu vou mudar essa situação. Agora, por que que acontece essas três adversidades? Por que que acontece o céu parar de dar chuva? A chuva, na palavra de Deus, ela representa uma situação de vida, uma situação de prosperidade, uma situação de bênção. Porque em Gênesis, capítulo 2, verso 5, diz que ainda não havia brotado nenhuma planta, nenhuma erva sobre a terra. Diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Você é feito de terra. E para que a tua vida prospere, para que as coisas vão para frente, você precisa da chuva espiritual de Deus, você precisa da água de Deus, você precisa da bênção do Senhor. Em Deuteronômio 28 diz que o Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro, fará vir sobre você a chuva, então prosperará em tudo quanto fizer. Quando esse episódio da chuva não vem, é em função do pecado. O pecado, você tem três atitudes que te levam a você pecar. Primeiro, é uma decisão sua. eu quero pecar. A Bíblia diz que Caim, ele, certo dia, ele se ofendeu lá com seu irmão Abel, estava com a cara carrancuda ali, de nervoso mesmo assim. Existem pessoas que quando estão nervosas, você pode olhar para ele e falar, ele hoje acordou azedo. São pessoas assim. E diz que Deus chega para Caim e fala assim, por que que o teu rosto está carrancudo? Por que o teu semblante está caído? Não é certo que se você fizer o bem, você vai ser aceito? Mas diz a palavra de Deus que Caim ignorou a própria fala de Deus e foi lá e assassinou o seu irmão. Existem decisões. Caim decidiu, eu quero pecar, consciente. Existe outro que peca por negligência. A Bíblia diz em Tiago 1,17, aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, peca. Então pessoas são negligentes, sabe que tem que ser bênção, sabe que tem que ser luz, sabe que tem que perdoar, sabe que tem que honrar pai e mãe, sabe que não pode ficar cobiçando a mulher do próximo, as coisas do outro, mas por negligência, peca. Existem outros que pecam por desconhecer a leitura da palavra de Deus. Por que que eu insisto tanto nos meus aconselhamentos e nas minhas pregações, você conhecer a Bíblia? A Bíblia diz, Provérbios 16, por conhecer a Deus, o homem se desvia do mal. Salmo 119, 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então você peca por decisão, você peca por negligência, você peca por desconhecer a Bíblia. E nesse caso aqui, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, acontece isso por quê? Porque o povo peca. Então, nós estaremos estudando, a partir de amanhã, como que eu reverto essa situação? Como que eu faço para vir chuva sobre a minha vida? Como eu faço para que os gafanhotos se afastem da minha vida? E como eu faço para que a peste não chegue até mim? Não perca os programas de amanhã e dos dias seguintes, que eu vou estar meditando com vocês, estudando a palavra de Deus, para que essas bênçãos da prosperidade, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu tenho a minha terra sarada? É o que nós vamos estudar a partir de amanhã. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos. Ontem nós falávamos acerca de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos dar continuidade, que diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ontem eu preguei sobre isso e falei que Deus nos deu um grande presente, que são as nossas esposas, e que nós possamos honrá-las. E eu perguntei ontem, sua filha para casar com um homem semelhante a você, como você se sentiria? Então muitos homens, eles são astutos, fazem de tudo, dedicados para conquistar a sua namorada, depois se torna sua esposa, mas depois de casado, ele se torna negligente, preguiçoso. E que isso não seja assim. E aí trouxe alguns aspectos que a nossa esposa, ela é co-herdeira da mesma graça que nós. E se nós não cuidarmos da nossa esposa como a parte mais frágil do relacionamento, então as nossas orações serão interrompidas. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. E aí eu trouxe algumas ideias de sermos sábios no convívio do lar. Nossas esposas querem ser ouvidas. Nossas esposas desejam ser compreendidas. Nossas esposas anseiam estar conosco. Nossas esposas precisam saber que estamos comprometidos com elas. Nossas esposas necessitam de um sacerdote. E agora eu quero falar a respeito dos perigos do casamento. O primeiro grande perigo é o aspecto da pornografia. A palavra de Deus, Deus diz que nós devemos ser fiéis à esposa, à mulher da nossa mocidade. Deus abomina o divórcio, Ele não aceita o divórcio, mas a exceção da exceção é quando há relacionamentos sexuais ilícitos. Isso é tão sério e tão grave que Deus permite, por conta da dureza do coração do homem, o divórcio. Então, a pornografia, muitos homens estão aí clicando na internet, vendo filmes de sexo explícito, filmes que não edificam, piadas que não trazem uma edificação. Eu quero dizer a você, saia disso. Isso é uma raposa que vai comer o seu espírito, que vai te engolir vivo, que vai te levar a um estado de miséria deplorável, uma situação deplorável. Então, pornografia. Segundo aspecto, problemas sexuais dentro do casamento. Muitas vezes o homem não tem a sensibilidade de conversar com a esposa, de entender que a relação sexual entre o homem e a mulher existe uma certa diferença. O homem, quando faz sexo, ele faz uma relação sexual mais mecânica do que a mulher. A mulher se entrega mais nas suas emoções. Por isso que quando a mulher está chateada, ou que vocês brigaram, normalmente ela não consegue ter relação sexual, mas o homem insiste e briga e quer mandar e diz que ele é o cabeça, e ele muitas vezes agride emocionalmente a esposa por isso. Um terceiro, a grande raposa dentro de um casamento, são os problemas financeiros. Você é o provedor, varão de Deus, e ser provedor significa entregar, depositar tudo que você tem no altar de Deus. E para isso, você deve ser um homem fiel nos dízimos e ofertas. Certa ocasião, eu perguntei para uma moça, e eu perguntei a ela, você é fiel aos dízimos? Ela disse, sou, pastor, mas tem alguns meses que eu fico sem dízimo. Ah, mas eu sou fiel. Eu falei, é mesmo? Imagina seu marido falasse para você, olha, eu sou fiel durante 28 dias do mês, e duas vezes ou três por mês, eu não sou fiel. Você ficaria abismada, diria, não, você não é fiel a mim. Assim também em relação às nossas finanças. Você precisa, então, ofertar e dizimar na casa de Deus. Você precisa pedir sabedoria ao Senhor. E você necessita de um planejamento e um controle para que você possa deslanchar nesta área. Planejar significa colocar na ponta do lápis o que você ganha e o que você gasta e fazer um controle para que seja adequado estes gastos. Em quarto lugar, um grande problema é a omissão. Se o homem tem que ser o sacerdote, então o diabo tenta de todas as formas e de todos os jeitos, literalmente, fazer com que o homem se torne omisso, ele se torne pacato, apático. Então, muitas vezes a gente vê mulheres tendo a função de um homem, exercendo o papel de liderança na sua casa, porque o homem, ele é, desculpa a expressão, uma banana. E a mulher se torna um abacaxi, porque quando nós trocamos os papéis, nós temos problemas. O quinto aspecto é, existem homens que são omissos demais e tem aqueles que são irados demais. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, há aqueles que são irados demais e brigam demais, porque no fundo são inseguros, imaturos. Você precisa pedir a Deus este domínio próprio. Em sexto lugar, há muitos homens que são pobres espiritualmente. A maior pobreza e o maior problema da pobreza não é a financeira, meu amado, mas a pobreza espiritual, essa é, traz misérias e destruições na nossa vida. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amar é uma decisão. Amar é uma postura que nós assumimos diante de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus nos honra. Quem ama, investe. Quem ama, se dedica. Quem ama, renuncia o seu eu em razão do outro. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:9, desfrute da vida com a mulher a quem você ama. Você tem investido na sua esposa, você tem investido no seu casamento. Se assim você fizer, você terá um relacionamento abençoado no Senhor. Fique na paz em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você continue meditando na palavra de Deus, e sempre que você tiver a oportunidade, fale que Deus é bom, que Deus ama as pessoas, que foi através do sacrifício de Jesus Cristo que nós tivemos os nossos pecados perdoados e tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo está voltando e nós temos que ter a atenção de, primeiro, estar com a nossa botija cheia de azeite, como aquelas virgens prudentes, e alertar os outros para que a botija deles não esteja vazio, não esteja vazia, para que, ao Jesus chamar a sua igreja, alguns fiquem para trás. Misericórdia. No livro de Provérbios, capítulo 30, no verso 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Lembra do episódio de Gênesis 15? Quando Abraão foi para uma guerra e Deus virou para ele e falou assim: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo. Quando você ama a palavra de Deus, toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Deus, ele é escudo, e a palavra de Deus, para mim, para você, também é escudo. Salmo 91 diz que a palavra de Deus, ela é escudo e broquel. Diz aqui: louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas, sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês, pavês é um grande escudo e escudo. Duas vezes Deus está falando que ele é escudo para você. Quando você confia em Deus e quando você confia na palavra do Senhor, sua verdade é um grande escudo. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Fique conosco no programa de amanhã e um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Caminho Santo. Graça e paz, meus queridos. Nós estamos terminando o programa Caminho Santo. Então, rogamos que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida, que você seja repleto da esperança de Deus, que um Deus que nos transforma e que nos modifica, e que você possa ser suprido e saciado na presença de Deus. Ouça o Culto Brasil, que é gravado ao vivo na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Manancial, e é distribuído em mais de 200 rádios. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Fique com Deus. E até amanhã, quarta-feira, se Deus nos der graça. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.